parentes que ficaram, só a saudade é que fica. Carreta importada, deu os melhores panos. Dificuldade não existe, o crime não dá pano. Quem se lembra das antigas turma da Adidas e do Morro da Sabe, só os bandidos sabiam. Saudade dos que se foram e quem deixou história. Roselis e mascote, um salve do mundo afora. A minha cara é a mesma, é sempre contenção aos que estão comigo, que são do corre fusão. Sabe como é que é, sempre de olho aberto. O que aprendi na minha quebra é sempre andar correto. Não é por ser bonito que parece ser do bem. Faça a sua parte que eu faço a minha também. Só observando a trairagem que rola, o inimigo tramando. Mas eu estou com Deus, ele me desvia disso. A todos os dias agradeço por sempre estar vivo. Só viajando na quebra com os passos continuando. Um grito de liberdade para os que estão faltando. Respeita os das antigas e a nova molecada. Salve pilote André, o tempo aqui não para. Sei quem é quem, os aliados que estão formados. Jonathan Santa Maria, é só ligar, tá ligado. Saber em quem confiar, essa é a coisa correta. Também saber o que falar e se ligar nas ideias. Aí André, tenho certeza que tu está no céu. Aproveita a viagem e cuida do Daniel. Mais uma vez eu passando, deixando o meu recado. Saúde pra minha família, abraço pros aliados. Sei quem é quem. O crime nunca deu pano.